banga ezungera we ezungera ezungera como le chama una banda e peixe peixe senhora é laranje tem boa roupa pra agora e sapato para o seu pé ezungera ezungera ezungera como le chama una banda veio fugida do mato percorrendo a cidade com fé no seu canto do pranto alto procura ganhar o seu quibel é zungueira ué é zungueira é zungueira como lhe chamam na banda já teve tanta riqueza que a mamãe lhe deixou pra viver com a guerra veio a pobreza que ela apenas quer esquecer é zungueira é zungueira é zungueira como lhe chamam na banda quis entrar na faculdade não assimilou a academia pediu um voto à cidade pra amanhã poder ser rainha é zungueira ué é zungueira é zungueira como lhe chamam na banda é zungueira ué é zungueira é zungueira como lhe chamam na banda. Senhora, é laranje, tem boa roupa pra agora e sapato para o seu pé. É zungueira, é zungueira, é zungueira, como lhe chamam na banda. Veio fugida do mato, percorrendo a cidade com fé. No seu canto do pranto alto, procura ganhar o seu quibel. É zungueira, ué, é zungueira, é zungueira. Como lhe chamam na banda já teve tanta riqueza que a vovó lhe deixou pra viver com a guerra veio a pobreza que ela apenas quer esquecer é zungueira é zungueira é zungueira como lhe chamam na banda quis entrar na faculdade não assimilou a academia pediu um voto à cidade pra amanhã poder ser rainha é zungueira ué é zungueira, é zungueira, como lhe chamam na banda. É zungueira, ué, é zungueira, é zungueira, como lhe chamam na banda. É zungueira, é zungueira, é zungueira, como lhe chamam na banda. Oh, yeah.